seu filho, só fica enchendo a porra do saco. Uhum. Eu quero saber a próxima coisa que ele vai derrubar antes da gente começar a gravar. Ele vai derrubar lá fora, que eu vou botar ele pra fora. A gente derruba ele lá fora. Boa. Porque lá fora ele pode derrubar o que ele quiser, aqui dentro não. Lorca. Que tá fazendo isso? Eu não sei. Gente, mas tinha espaço. Ai, tá andando em cima do centro. Você deixa a capa virada pra cima, vai ficar tudo marcado de unha. Garoto. Ai, botou o cu. Botou o cu na sua revista, só de sacanagem. Até o Lorca bota o cu no Batman. Puta que pariu. Mas será que Lorca virou pro Batman e falou assim, abaixa as calças? Olha lá, ele tá bem lento. Ô, oh, seu filho da puta. Fica aí, meu, tomando conta das minhas coisas. Estou numa porrada, hein? Eu nem limpo, vou ler essa HQ agora que eu não tenho a terceira que eu pude pagar. É a cara dele pra você de não me importo. Não me importo. Não me importo, meu nariz na sua cara. Quê? Meu nariz na sua cara. Não é minha mão do seu nariz, não. Bora. Bora. Bora. Vamos começar? Bora. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum, tum. Mentira. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Tá falando dessa abertura maravilhosa? Que nossa, apareceu por ficaram... dentro do. Ih, mas isso já foi muito debatido na semana passada, você lembra? Que bom. Que era a de puta que pariu, Lorca. Lorca. Então, já foi debatido muito semana passada. Teve gente que fez um vídeo comentando só essa abertura. Só essa abertura maravilhosa. Que mostra por dentro, diferente de antes que mostrar por fora, mostra as engrenagens que Daenerys falou que vai quebrar. As engrenagens das engrenagens, né? É, tipo assim, a Daenerys não tá quebrando. Das engrenagens. Não, e Daenerys tá quebrando engrenagem nenhuma, ela tá fazendo uma engrenagem malévola dela, de poder. Menina, para com isso. Fala, tá com implicância. Fala. Vamos falar desse episódio maravilhoso. Eita, lá pulou. Subiu no telhado. Viando. Ele vai comer a minha bolsa de roupa suja lá? Sim. Cara. Ele vai comer nada, que daqui a pouco eu vou botar ele pra fora. Lorca. Gato. Idiota. Ah, cara, as costas todas arrepiadas. Sabe que tá fazendo merda. Desce daí. Você vai cair. Ou, desce daí. Ah, vambora. Senão a gente não acaba de gravar nunca. Então, o gato tá louco do cu, como sempre. Quando a gente grava aqui, o Lorca faz essa presença especial. Sim, eu não sei o que acontece com os gatos, que eles gostam de participar do podcast. É porque eles são muito... Editar, gravar, eles não querem. Eles só querem perturbar, mas tudo bem. Não fala assim do meu filho. Meu filho edita. Edita, sim. Então, como é que começa esse episódio maravilhoso? Então, né, gente, vamos falar sobre mais um episódio de Nada Acontece Feijoada. E vocês vão ficar ouvindo esse barulho dos gatos, problema. É. E o episódio começa, na verdade o episódio... Né, anterior terminou. Com aquele olhar 43. Isso, e com Jamie? Aquela coisa do tipo, que Jamie? Com aquela... Terminou com o Jamie olhando pra cara do Cove de três olhos com aquela... É, verdade. E aí já começa... Oi, oi, oi. E aí começa o segundo episódio já com o Jaime se apresentando, a rainha maravilhosa. Degeneres, Targaryen. Eu queria muito que fizesse uma zoada do Saturday Night Live com Ellen a rainha Degeneres. Seria ótimo. E aí ele se apresentando e dizendo assim, olha, tô aqui, e aí? Tô aqui com uma mão só. Com a mão só e tal, mas eu vim aqui ajudar. É, porque vocês estão usando criança, né? Pois que vira mosaico do Rei da Noite, então acho que um homem... Adulto com uma mão só e alguma experiência. Já, tá, né? Servindo. Tá servindo. E aí, Daenerys fala, mas você matou meu pai, porque eu tinha essa conversa maravilhosa. Meu irmão me contava essa história, Bad Time Toda vez Stories. Que tava me usando e Exato. Tentando me vender pra algum macho, até eu ser estuprada. Isso, e ficava me contando como meu pai ficou sangrando. E meu pai, que era super legal comigo também. Isso. E aí, o que que eu faço com você? E aí Sansa fala, você também fudeu meu pai, caçou meu pai na rua, sei o quê. Shame, shame. Dele. Exatamente. E aí, o que vamos fazer com você? Aí ele fala, olha só, eu vim aqui... Porque minha irmã não vai mandar porra nenhuma. Então é o que tem pra hoje. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, aceite. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada, faria tudo outra vez. Tô aqui todo lindo, todo natural, menos a mão. E aí... Mas minha mão é de ouro. Isso. Olha, já não consigo lutar tanto quanto eu lutava naqueles dias de Dior. Mas eu consigo fazer alguma coisa aqui ainda. Aí que Daenerys... Isso, Amanda? Não sei. E aí, meu filho tá louco. Tá possuído por algum espírito de boneca de Roque Soraya. Isso. Sério. E aí ela vira pra Jon Snow e fala: e aí, Jon Snow? E aí, Jon Snow? A gente faz o quê? E Jon Snow olhando pro teto. Jon Snow pensando só assim: meu Deus, sou rei. Sou rei, tô aqui nessa humilhação. E aí ele fala: jovem, a gente tá precisando de qualquer manco que aparecer aí, a gente tá querendo. Se aparecer nego no carrinho de rodinha. É, qualquer coisa que a gente possa atacar nos White Walkers, a gente tá querendo. Melhor deixa esse homem ir. Aí o Tyrion ainda tenta defender ele, aí Daenerys dá meio que uma cutucada nele. É, porque Daenerys tá puta com Tyrion, porque Tyrion não previu que Cersei não ia mandar exército. Igual eu falei no nosso primeiro episódio. Sendo que Sansa episódio, já tinha falado. Eu falei de outra coisa. O Tyrion realmente acredita que essa mulher vai trazer alguma coisa. Por isso que eu acho que ele tem algum acordo bizarro com a Cersei daquela cena que não mostrou. Você lembra? Que acordo, cara? Ei... Que ele, que na temporada passada, quando eles se juntaram, ele fala um negócio com a Cersei, aí ela dá esse caô de que vai mandar exército, mas ele duvido. Foi o que o Jaime falou, eu duvido que você... A Sansa fala pra ele e fala assim, eu duvido que você acreditou nisso. Ele tá roubando sua mochila. Eu duvido que você acreditou nisso, a Sansa fala pra ele. E o Jaime fala, eu duvido que você acreditou nisso. Mas ele diz com todos os jeitos que sim. Mas ele ia falar o quê? Não acreditei não, sabia que ela ia enganar a gente? Ah, enfim. Aí, beleza. Só que a gente tem que marcar que Daenerys tá puta com tiro, tá doida já pra tirar tiro de mão do rei. Sim. Mas aí eles combinam, vamos marcar de combinar o seguinte, já que... Não, mas aí Jorah intervém por ele. Que Jorah? Jorah, lá, o leproso que ficou não bem. Não fala nada ele. Ele que fala, a Daenerys tá puta com coisa porque ele erra toda hora, mimimi. Aí o Jorah, que ia ser o mundo não, do rei... Não, já eu tô falando ainda dessa parte aqui. Tá. E aí ele pegou e falou, aí eles pegam e falam, tá bom então, vamos deixar você aí, aí Jorah... Ah, não, Jorah quem pega ele é Brienne. Brienne também defende ele, e aí como Sansa, a Vanark, confia em Brienne, aí Daenerys fala, tá, então dá se, uma se espada Capitão aí pra ele. Falou, né, tá falado. Dá uma arma aí pra ele, então vamos usar esse merda. E aí disso sai a conversa de... Daenerys com o Tyrion, né? Porque ela tá puta. Ela sai da sala e aí todo mundo sai, né? Atrás dela. E aí ela fala, porra, Tyrion, você é um merda de mão do rei, né? Porque você nem me ajuda. Me ajuda. Sempre que ajudou ela um tempão. Aí porque o cara bobeou, sei lá, duas vezes. Tipo, ninguém acerta tudo. Ele não é a Melisandre. Não, ela vira pra ele e fala, meu irmão, ou você é um traidor ou você é um idiota. Ele falou, eu fui idiota. Enfim. E aí, cabe a ela acreditar ou não. É, ela falou, só que se ele você vira me pra ela a conquistar o trono, eu vou arrumar uma mão que faça isso. É, mas só que ele vira pra ela e fala. Mas você. O Jorah, que vai depois intervir e falar. Porque o Jorah quer ser o mundo rei e ele preteriu ele. Que tá, ele tá comendo a Dory. Gente, é animal esquisito. Ele animal tá complexo. Ela fala: você podia ser o mundo rei. Eu preteri você pra botar o Tyrion. Aí, na época eu fiquei boladinho. Mas agora eu entendo, porque ele é inteligente. Sim. Aí ela... Ah, ela mesmo fica botando coisa pra ela se tretar. Pra poder dar inferno dentro da equipe dela. Ela quer entender por que que ele confia tanto no Tyrion a ponto de não reclamar a mão do rei. Não, mas ele... Gente, mas o cara é inteligente. É um cara que é calmo e que tem diplomacia. Coisas que Daenerys, obviamente, não tem. Porque ela só sabe mandar o povo se ajoelhar e tacar fogo. Não tem. E aí é o seguinte, a gente cai pro plot de Arya Observane, né? Arya Stalker, atrás do menino gostoso de ferro lá, dos ferreiros lá. E aí... Que é mais um bastardo avulso, que pois poderia ser alguma coisa avulsa. E que ninguém vai explorar mais isso, porque não tem mais tempo, até porque né? Ele tá lá na roda do AA também. Exato. Não tava? Não sei. Não tava mais. Ah, era o outro menino. Isso. E é aí ela chega pra ele e fala, e aí, já fez minha arma, filhote? Aí ele, não, tô fazendo um milhão dessas pontas de lança aqui, quando eu terminar eu vejo o negócio de sua arma. E aí ela começa a falar pra ele, mas... Ela brinca de seduzir, né? Brinca de seduzir, aí enrola o cabelo, assim, aí, você já enfrentou os outlaws, como é que é? Foi? A Aí ele, ah, difícil. Ela, ai, difícil. É muito vago, poxa, né? É, você podia falar assim, melhor, como é que é. Aí ele, é a morte comendo teu cu. E aí você grita e corre, chora. E a morte vem comer seu cu com um pau de prego. Isso. E aí ela fica... E aí ela impressiona ele pegando os negócios e tacando na parede. No pau. E tudo ela no mesmo alvo e falando, eu conheço a morte, ela tem várias faces. Blé, blé. E aí ele, aí fica, ele fica louco. Todo babado. Fica com o pau duro na hora. E aí, e aí fala, fazer já vou fazer já a sua arma, né? Tipo, esse plot é, tipo, esse Aria Observante foi não, uma coisa Aria que... seduzente. Não. Não, todo esse plot de, esse arco de Aria desse episódio é muito, porque, meu assim, Deus. Porque assim, Aria, né, pra mim é uma criança, né? Então, assim, a Aria seduzente é tipo a Ariana Grande seduzente. Não, não bate. Não. Né? E aí Jamie vai encontrar o corvo Bruno... na árvore de papai. Exatamente, que a árvore de papai é o ponte, né? É o ponte da galera. Agora. E aí ele chega lá e fala, filho, por que que você não contou pra todo mundo o que que eu fiz com você, que eu te botei nessa cadeira de roda aí? Aí ele falou, jovem, aí, Bran, por que que você não fez isso? Ele falou, jovem, meu nome nem é Mar Bran. Não, nem, não? Nem sou Mar Bran. Não? É minha irmã? O quê? E aí ele fala, ué, tu não é Mar Bran? Ele, não, agora eu sou o corvo de três olhos. Que vê tudo, e se você não tivesse me jogado lá da arvorezinha, eu não ia virar o corvo de três olhos. Exatamente. Então... então tudo aconteceu como tinha que acontecer. Aquela sabedoria, né? Sabedoria apática de Bran. Exatamente. Que na verdade ele só não sabe atuar. Mas e aí Bran deixa entender mais ou menos que tipo, Jaime não vai sobreviver essa batalha, né? Ele meio que dá umas... Mas quem vai sobreviver, nem? De acordo com esse episódio super positivo. Ninguém, porque as pessoas são tudo assim, é, vamos pra guerra morrer. Exatamente. É nós que morre. E aí, depois que o Jaime sai dessa conversa com o Bran, começa uma jornada dele, né? Indo atrás das pessoas pra falar. Não, primeiro ele vai atrás do Tyrion. Aí fala, ei, Tyrion, tamo nós aqui outra vez. Vai morrer. Isso. E aí, e aí o Tyrion fala, é, o povo tá gostando. Aí mostra o cara cuspindo, vendo os dois conversando. É, mas aí depois a gente tem um papo também, tá, que é assim, a papá que começa na roda da depressão, que é... Papai tá muito feliz de ver a gente aqui no Interfell morrendo por os abusos. Queria que papai estivesse aqui. Pra ver a gente passando vergonha. É, exato. E aí depois ele vai atrás de Brienne pra poder se oferecer pra ficar com ela no flanco esquerdo. Sendo que ele se oferece super bem. Tipo assim, então, eu não sei lutar mais, eu sou um merda. Uhum. Então, você quer arrastar alguém pro lado esquerdo só pra morrer? Então. E ela já vem super na defensiva, para de palhaçada, que porque é uma você conversa não tá me xingando. Nossa, é uma conversa nossa, eu nunca durou tanto sem você me xingar. E ela, ele quer que eu xingo, então? E aí ela fala, não. E aí, eu acho que ela sentiu falta. Pois é. E aí o que acontece? Ele. Tá, ela bom, se ela oferece aceita. E ela aceita, né? Ela aceita mais ou menos. Ela fala, tá, vou ali, enquanto você tá aí falando. E aí depois a gente tem... Um encontro de date de Daenerys com Sansa. Sim, Daenerys vai atrás de Sansa. Que Daenerys tá toda bipolar. Episódio passado, tava mandando todo mundo se ajoelhar. Todo mundo tá lá no cu. Não gostou, pau no cu. Aí agora tá querendo se reunir com todo mundo pra dar a mão, sim, chorar. Mas tem um motivo, porque Jon Snow pediu pra ela, falou... Oh, ela mandou Jon Snow, ela falou pro Jon Snow, foda-se. Então... Aí agora ela já... É, ela tá querendo fazer a politicagem dela. Ela foi atrás de Sansa e falou, Sansa, o negócio é o seguinte, a gente tem que se dar bem, entendeu? Porque a gente vai... A gente é mulher, apelou pra sororidade, mó falsidade, quando apela pra sororidade, você sabe que vai tomar uma garfada nas costas daqui exato. A pouco. Exato. E aí ficou, ela falou, nós somos mulher, nós somos liderada, liderando liderança. Não, a gente sempre foi liderada, então a gente tem que, né, quebrar a roda. Isso. É só isso. Vambora. E aí a Sansa fala, ótimo, beleza, acho show. Pega na mãozinha e tudo. Mas o norte. E quando acabar tudo, o que que acontece? Porque assim, a gente falou, a gente aqui do norte falou que a gente não ia se ajoelhar mais pra ninguém. E aí, a você gente pega lutou o trono... pra conseguir esse barraco aqui de volta. Exato. A gente pega o trono e você vai... E vai acontecer o quê? Vai fazer o quê? E aí elas são interrompidas. E elas são interrompidas porque chega a galera do... Murão. Não, do Murão não, do Greyjoy. O menino... Ah, sem balls. Sem balls. No balls. É, no balls. E aí, no balls vai e fala, vim lutar pelo norte. E aí Sansa vai... Só Sansa se importa, porque... Isso, abraça ele, e aí a gente fica pensando, está afim dele ou apenas... Pra mim ela tá afim dele. Então... Porque todo esse episódio foi todo sobre o amor, né? O tema desse episódio foi pegação e eu, amor. Eu, no princípio, achei assim, poxa, quando ela deu um abraço nele, ela falou assim, poxa, meu irmão de volta. É, mas depois eu te falei. Mas aí as pessoas... Não, mas aí um monte de gente tá falando assim, gente, esse chip, não sei o quê. Eu não consigo ver maldade. Não, eu consigo ver, sabe por quê? Porque o episódio todo foi narrado assim, ó. Era... É, o amor do eunuco lá com a mulher, que ficou naquela melação, Arya com o garoto, Jaime com Brienne. Então tudo era assim, os casalzinhos que vai assim, a morte tá chegando, vamos trepar, que vamos tudo morrer, né, irmão? E aí, bota esses dois, aí no final, tudo bem, ele abraçar ele ali quando ele chegou. Mas ela não fez isso nem pro Jon Snow, quando ele chegou. Não, aí, abraço ele, não desse chegou. Jeito... Efusiva? Elusive? Sim. Não. Aí... E não. E outra coisa, quando chega no final do episódio, depois que a Arya dá lá pro menino, passa um close dela comendo miojo com o cara na vila, assim, tipo... sabe? Você lembra dessa cena? Não, achei. Ah, não, eu achei. Tá bom. Achei. Enfim. Eu acho cada até um porque, como ela passou muito trauma sexual, ela querer um cara sem bola, pode ser uma coisa, uma defesa. Não, era melhor ela ficar sem com pau. Um maluco, então. É. Mas ele porque não tem sem pau, pau também. Ah, então. Você lembra que ele toma um chute no saco, que ele ganha do outro lá, Greyjoy, porque ele toma um chute no saco? Não, ele não tem pau. Então tá. E aí chega os... Oi, Lorca, tudo bem? Tudo bom. Chega o povo da muralha, e aí Jon Snow vai lá, e é esse monte de gente, que é tipo seis pessoas, cara. Sendo que aí eles ficam lá também chorando no muro, falando, na muralha era uma porrada de gente, só sobrou nós três, né? Sam, Avulso e eu. É, uma barra. E vamos morrer aqui. Isso, a gente vem não morrer aqui. Todo e mundo aí só fala isso. Vem os selvagens também, junto com aquele homem muito engraçado, né? Que eu sempre acho que o nome dele é Dormute, mas eu não sei se é verdade. Eu não, é porque não sei combina. O nome dele, não. É o Ruivão. O Ruivão, exatamente. E aí eles resolvem o quê? Já que vamos tudo morrer, pelo menos vamos fazer uma estratégia, né? Aí se reúne todo mundo pra fazer a estratégia. Você olha a estratégia? Tem um monte de quadrado branco assim, fechando a mesa de um lado e três pontinhos separados assim, de bolinha, de gude, que são as defesas. Aí você fica assim. É, realmente, irmão, vai todo mundo morrer. E aí... Vamos tudo morrer, né? O Bran dá uma ideia pra eles o seguinte, olha só. Na verdade, o rei, o Night King, ele tá vindo pra me pegar. Porque o negócio não, dele é caçar... Não, o Jon Snow dá a primeira ideia. Que é assim, a gente tem que mirar o Night King, que eu acho que se a gente matar o Night King, vai derreter os outros e tudo. Então. Aí o Bran fala, então, o jeito de derreter o Night King é... É, ele vai vir atrás de mim. Então, aí, como você tem certeza? Não, ele já tentou matar vários corvos de três não, olhos, e bababá. Ele tentou marcar, ele sabe onde eu tô. Exatamente, é um GPS Night King. E aí, eles traçaram mais ou menos isso. Vamos esconde pegar o Bran então. No buraco. Aí, não. Bran, não, gente, vamos gente, prestar atenção, né, vamos caralho. Vamos botar Bran onde estão as crianças. As crianças e as mulheres isso. E os paralíticos. Exato, que aí morrem primeiro as crianças, logo a gente se livra das crianças. Mas não, aí eles fazem a seguinte estratégia, vamos pegar Bran e vamos levar pro bosque. Vamos levar pra árvore de papai. Isso. Que é que só lá o point. O point, vamos então, marcar. O rei da noite deve saber que lá é o point. Claro, ele já deve ter reunido, feito essa mesma reunião lá com as outros criancinha mortos. Criancinha quando ele virou rei da noite. Não, ele deve ter feito essa reunião de mesa com os mortos, falando assim, olha só gente, vamos direto onde está as crianças, ou uma parte onde está as crianças, ou outro no point da árvore. Que, porque ele já deixou o recado que ele tá fazendo escultura com criança, né? Então, exato. Eu acho que isso é uma mensagem. E aí, eles falam isso, aí o Greyjoy fala, ah, então eu vou com você pra te defender. Pra morrer? Pra ou então fugir, exatamente. Porque é o que ele faz melhor. Pra te defender, porque né, já estamos aqui, vamos né? Morrer. Já tô aqui, então vamos fazer isso. E aí fica tudo combinado assim. Aí, e à noite, o John fala, vamos todo mundo descansar então, porque daqui a pouco eles estão chegando aí. É, que ele sabe a hora que tá chegando. Exatamente. Sendo que, tipo, não mandou podia mostrar se o dragão não, da Daenerys não, ou não, mas corvo. Ele sabe por quê. Porque quando o pessoal da muralha veio, falou, ó, eles vão chegar aqui no máximo amanhã. De manhã. Ah, verdade. É. O Ruivão fala. Isso. Aí ela então, fala, então vamos descansar essa noite aí. Só que durmam tudo bem. Só que todo mundo sabe assim, não vamos dormir porque as nossas últimas horas de vida. Exatamente. Aí a gente vai dormir pra quê, gente? Se vamos tudo morrer. Aí aparece cão namorando com a Arya lá no murinho. No murinho, né? Eles e começam... aparece um outro avulso, aí ela fala, não vou ficar com os velhos, vou transar com o novinho. É, porque, né? Se é a minha última noite, eu vou ficar aqui ouvindo vocês dois otários. E falando o quê? Que vamos morrer. falando que vão morrer. Esse era o único papo. O aí, tema gente, era amor e morte, é só isso. É só isso. E aí a gente tem vários núcleozinhos que o melhor de todos é... O A. O A, né? A galera começa só ali, Tyrion e Jaime conversando. Falando, vamos tudo morrer. Vamos tudo morrer, então vamos beber aqui e tal, não sei o quê, bababá. Aí chega a Brienne com o seu escudeirinho de bosta. Isso, aí Brienne quer deixar o menino beber, Tyrion dá a taça cheia quando ela mandou dar só metade da taça, já quer beber dar o garoto, falou, bebe aí. Que vamos gente, tudo morrer. Gente, se ele tá sóbrio ou não, vai fazer diferença nenhuma. Às vezes até é igual dirigir, né? As pessoas falam, dirige melhor bêbado do que sóbrio. Às vezes não tá melhor bêbado do que sóbrio. Essa é uma dica sóbrio. Do Eric Smalltalk. Dirige o quê? Que não, não é. Não nossa, é, gente. Nossa pelo editorial amor de não Deus. Colabora com isso. Exatamente. E aí chega o Ruivão. Andando em cima de Brienne. Brienne fazendo uma cara maravilhosa, tipo, meu Deus. E o Ruivão brincando de seduzir todo, se babando. Todo se babando. E aí ele chega pra ela e fala assim, você não é cavaleira, né? Não, antes disso ele conta uma história maravilhosa, gente, que eu preciso falar. Que ele vira e fala assim, ah, então, porque você é foda, Jaime? Mas eu matei um gigante. Eu era chamado de não sei o que matador gigante. Matador de gigante. Aí eu matei gigante. E comi a mulher do gigante. E a mulher do gigante me deu de mamar durante não sei quantos meses. Porque e por isso é que eu sou foda. Ela achava que eu era o filho dela. Ele comeu a mulher e ela isso. achava que era o filho dela. Oi, a gigante. A sociedade gigante tá precisando se tratar aí, um pouco, gente. Né? E aí depois ele vai beber o vinho, se baba todo e olha pra Brienne seduzente. Brienne assim, não tô crendo. Ele acha que essa história toda vai seduzir Brienne. Vai falar, nosso alma, monasteta da giganta, vem pra mim que eu sou giganta. E não, né, gente? Eu moro sendo nojentíssima, mas esse homem é muito engraçado. E aí... Porque ele realmente acha que tá seduzindo, isso é muito bom. E aí a Brienne fica numa negação, né? Tipo assim, ah, porque ele e o Jaime ficam levantando, né? Por que você não é cavaleiro? Cavaleira do Zodíaco. Fala, é, porque mulher não pode ser cavaleira. Aí ele fala, por que não pode? É, e fica vamos assim, tudo morrer! Exatamente, gente. Você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser rainha agora, eu te proclamo rainha. E você fica rainha porque você vai morrer daqui a pouco. Então foda-se. E aí ela pega e fala... Aí Jamie e o Ruivão dão uma moral pra ela. Tipo, bora isso. fazer. Então bora fazendo. Que Jamie fala, não precisa de rainha pra poder te proclamar. É só cavaleiro. Tem um cavaleiro. É só outro cavaleiro. E aí ele pega e proclama ela rainha. Ela fica super rainha emocionada. Rainha não, garota louca. Opa. É cavaleira. E aí ela fica super emocionada. Cavaleira porque eu sou... Zodíaco. Não, porque eu sou Dilma. E aí ela pega e fala... Ela fica super emocionada. E eu achei essa cena muito legal, assim. Eu acho que é uma coisa que... Ela merecia, e tinha que ser o Jaime mesmo, pra fazer isso por ela, sabe? Por toda a história deles, assim, isso eu achei bem bacana. É, mas eu acho que... Apesar de ser da depressão, né, porque todo mundo vai morrer, mas enfim. É, mas eu acho que sim, se os personagens principais dessa série pensassem, Jon Snow pra agradar até a Sansa, deveria ter feito isso, né? É. Com Daenerys ia fazer uma... Tipo, porque eles estão juntando, a gente não explicou, lá na favelinha lá de Winterfell... Interfell? Interfell. Eles estão dando canjica para as crianças em troca de lutar na guerra. Para os moradores. Os moradores, nunca lutei, não sou lutador. Meu amigo, foda-se. Se você não lutar, você vai morrer. Então a gente não tá precisando de marceneiro, a gente tá precisando de gente para ir lá matar dois White Walkers. Se tu matar dois e você morrer, já tá ajudando, porque foi dois e você morreu, então ajudou. Uhum. E aí tem um menininho com a cara toda queimada já, né? Que provavelmente foi Daenerys que queimou com seus dragões. Ai, meu Deus. É, não, deve ser, porque Daenerys deu vários rasantes por aí, né? E aí o garotinho, ou a garotinha, não sei, fala assim, eu vou pra guerra, me dá canjica aí que eu vou pra guerra. Porque meu pai morreu na guerra, não sei quem morreu na guerra. Aí a mãe a esposa do Sam fala assim, não, por que você não fica aqui pra defender o pessoal que vai ficar no buraco escondido? Uhum. Cada um morar pra garotinha. É, e aí o cara que é aquele velhinho lá, que também é... São três caras pensantes, né? O careca, o Tyrion e o outro, uhum. né? O barbudo. Aí esse barbudo é que tá servindo canjica pra galera. Aí ele fala assim, eu acho que você, com todo o poder que você tem, você devia proteger os que estão fracos mesmo. Protege as crianças lá e as mulheres e tudo. Né, Lorca? E aí ele vai ficar todo cheinho assim, vou lá, vou ficar então no buraco, protegendo eles. Mas na verdade só pra criança ficar segura, né? Era já uma, tá toda queimada, menina, tadinha. Era uma menina, né? E aí eles estão pegando, arregimentando qualquer pessoa, porque assim... Se vamos tudo morrer, irmão... Vamos morrer precisa... lutando. É, porque, né? Lorca tá tentando sair do quarto. Deixa aí. E aí, essa coisa da Brienne tá... Virando cavaleira. Virando cavaleira. precisa de gente que tenha... Como é que eu vou dizer? Por exemplo, se o Jon, que eu falei que tava pensando, se eles fossem pensantes, não fossem só reagentes, se o Jon Snow chama uma galera lá do norte, chama o pessoal da muralha e faz uma cerimônia tipo Star Wars no final que dá a medalha, tipo assim, ó, esses aqui, meu povo, são as pessoas que vão guiar vocês pra guerra. Então, vamos confiar neles. Vocês conhecem Brienne, ela vai ser a cavaleira. E ele e a rainha Daenerys tivessem feito uma cerimônia e dado um o aval desses caras serem os cavaleiros. Mas não tinha tempo pra isso. Ah, tinha tempo sim, garota. O nego tá tudo bebendo, alcoolizado lá, tipo, transando e... Mas é porque a última noite deles aí vai gastar numa cerimônia. Porque podia ter feito no episódio passado, né? Sim, porque nada aconteceu, mas enfim. Mas eu acho que ia dar uma moral, sabe? Eles não sabem motivar as pessoas. A gente já notou, porque tu não tá achando que vai morrer. Falta coaching, né, eu acho. Acho que falta coaching, falta. Mentoria. Exatamente. Mas aí, né... Como a gente na reunião da Rinodê, fica lá o pessoal só bebendo e chorando que vai morrer. E chorando que vai morrer emocionado com o cavaleiro. Que a gente acha que essa reunião foi só pra gente lembrar personagens que um dia foram importantes e relevantes na série, que não vão ter fala nenhuma, porque eles cagaram pros personagens. E provavelmente vão morrer também. Isso, então. Aí pra gente lembrar, olha, Jaime um dia foi cavaleiro, olha, o Dormont era maneiro. O Tyrion um dia era só um putão. Mas o Tyrion vai morrer, porque o Tyrion vai ficar com as crianças escondidas, né? Que Daenerys falou no final que precisa dele escondido. Foi um resumão dos outros. Os outros, tipo, o escudeiro de Brienne, sim, exatamente. O Ruivão, é pra gente lembrar assim, olha, essas pessoas eram legais, morreu. Exatamente. E aí, como a gente já tinha falado, a Arya foi, né, prioridades. Eu acho que ela só tá trazendo o cara por troca de arma. Exatamente. E porque também, tipo assim, vamos ver o que que é isso aí, né, já que eu não fiz mesmo. E como era troca de arma, foi lá... Pegou a arma com carinha gostosinho. E aí perguntou pra ele: vem cá, quantas mulheres tu já deu? Preocupada com DST agora, né? Porque vai morrer. Vai morrer. Mas tá preocupada. E aí, eu achei seguro. Muitas mulheres? Poucas mulheres? Quantas mulheres? Aí ele: três mulheres. Não, nunca contei. Nunca contei. Aí, parece ser mentiroso. São três mulheres. Beleza, três mulheres tá bom. A chance é de 3-1 de estar tá com uma doença sexualmente. Então arriscar, eu sei que eu vou te comer. Exatamente, e aí ela come ele. Ela come ele, a gente ficou super apreensivo, todo mundo fechou o olho aqui, eu era aquela louca, a gente ficou tudo de olho fechado, porque assim, a Arya pra mim é uma criança. A gente não precisa dessa cena, dessa imagem mental na cabeça. Não é mesmo, e eu acho a Arya horrorosa, e eu falei, eu não preciso de Arya horrorosa na minha televisão. Criança. Enfim, e aí, pra nossa sorte, nada apareceu também. Não, apareceu um semipeitinho, mas aí, de lado, mas aí, de lado, cortou logo. Eu acho que nem o pessoal da produção, corta, chega, isso, para! Isso, exatamente, mas, né, chegou a ver ali uma action. Sai de boob. Exatamente. E aí tem aquela conversa do Sir Jorah com a Daenerys, falando sobre a mão, que a gente já comentou. Né? Que é aí que ela manda salvar o Tyrion, deixar o Tyrion guardado. Porque o Tyrion fala que ele já lutou na guerra e, não, mas fica guardado que não vai adiantar nada. E aí cantei o plot da música de Jennifer, que eu encontrei lá no Tinder. Jennifer. Gente, bota essa porra aí pra tocar, essa merda, essa música. Volta lá. Bota no início essa música de Jennifer. Que eles não satisfeitos, já tá uma merda do episódio, vamos fazer um plot do Senhor dos Anéis? De ficar tocando musiquinha de bardo a essa altura do meu campeonato, né? Aí tem essa música maravilhosa que eu acho que combina com o clima de depressão e suicídio em massa. Sim. Que aí toca essa delícia e você fica assim, que é a Jennifer do Tinder lá desde... E aí vem essa palhaçada pra terminar esse episódio que não deu em porra nenhuma, que termina com os eunucos indo lá pro... Os homens sem pinto indo lá pra frente de batalha. Sim, e o homem super preocupado. Aí a mulher do Filósofo Furioso, boladíssima. É, e ele super preocupado de, ai, gente, eu vou te levar pra morar em outro lugar. Eu vou te defender, ele vai morrer, irmão. Vai morrer, irmão. Você não tá vendo o episódio? Todo mundo cantando a pedra de que gente importante vai morrer, imagine você. Exatamente. Ah, e aí o final do episódio é um plot twist, assim, de rasgar o cu, que você fica assim, caralho, quem poderia prever? Jon Snow. Outro drama, o Jon Snow vai xingar de novo, né? Porque semana passada, gente, o pessoal reclamou da atuação de... De Daenerys. Não, de Jon Snow, qual o nome do filho da puta? Keith Richard. Keith Richard. Aquele machistinha de merda. Aí reclamaram que ele não teve nenhuma expressão decente pra cena de revelação de que ele era Aegon Targaryen, né? E aí agora ele foi revelar pra Daenerys que ele é o Targaryen, não sei o quê. E aí, Daenerys faz aquela cara de tipo... Atuação. Prisão de ventre. Sim, que é a atuação dela. Fica os dois com aquela cara horrível. E aí, já pra cortar, porque o produtor sabe que dali não vai sair nenhum caldo. Não haja cristal japonês pra passar nesse olho, que não vai ter choro, não vai ter nada. Uhum. Aí já corta falando assim, ó, corre, gente, que tem umas pessoas aqui. Aí quando vê, os White Hawk vindo. Só que os White Hawk estão lá na casa do caralho. Sim. Eles têm binóculo nesse lugar? Claro. Claro que tem. Gente, como é que eles viram? O White Hawk, porque lá é no escuro. Érica, todo filme épico, barra, baseado em medieval, eles têm um jeito de ver lá na puta que pariu o exército chegando. Sempre tem. Não sei se rola um cavaleirozinho ficar lá na puta que pariu pra ver e voltar correndo. De lança se fudendo lá. E volta correndo. Ah, pode ser aquele menino corredor, ele não morreu? Então. Ele morreu? Ser. Aquele menino que correu toda a volta até o castelo pra poder mandar o corvo ainda pra Daenerys voltar, pegar o dragão e lá salvar Jon Snow? Exato. Se ele tiver vivo, esse menino é muito importante. Ele pode mandar contato pra todo mundo. O Flash. E aí as pessoas ficam já... Aí olha a diferença de atuação, né? Porque a gente sai de uma cena que deveria ser... Lorca. Deveria ser super tensa. Nem Lorca aguentou essa cena. Não. Deveria ser super tensa, né? Porque é a revelação do episódio. Porque fica... Sim. E aí, eles saem pra ver a galera chegando, e aí você vê o Tyrion. A cara do Tyrion é a expressão do desespero. E a cara deles é tipo... Jon Snow e Daenerys assim... Vou cagar. O quê? Preciso cagar. Então... E aí, o que que acontece? É uma diferença muito grande de atuação, né, gente? Sendo que eles estão vindo uma cena pesada, e aí Daenerys fala assim... Não, não pode ser. É assim, não pode ser. É assim. Aí chegou o White Walker. É isso a cena. Então vambora. Cara! É uma cena qualquer coisa. E teve zero emoção. Era pra ser uma cena super. Não, e zero decisão, porque também nada foi decidido. É. Ela não chegou e virou pra ele assim: olha, mas você vai continuar sendo. Você vai continuar me deixando ser rainha ou você vai espalhar isso pra todo mundo? Ou seja, a Daenerys deixou tudo no ar. Se ela vai entregar o norte de volta ou não. Se ela vai entregar o reinado pra ele ou não. Se ela vai matar ele ou não. Tudo e assim, ele, tá porque tudo se depender de Jon Snow, você sabe que Jon Snow não faz nada, então, tipo, foda-se, né? É, ele vai lutar, porque agora também pouco importa isso tudo, porque agora eles têm que derrotar isso, o isso é uma coisa, tipo, pouco importa porque todo mundo vai morrer, né? Uhum. Quem sobrar, divide o que ficar. Por isso que eu falei que você aceita certo. Mas a questão é, o Jon Snow e a Daenerys, e ele falando isso pra Daenerys, a Daenerys tinha que na hora ter pensado no que Sansa falou pra ela lá atrás, porque aquela cena não foi avulsa. Ela poderia muito bem chegar, ó. Se você ficar com a boquinha fechada e me aceitar como sua rainha e não falar porra nenhuma, eu te dou um cargo avulso, onde você quiser, sendo no muro, na casa do caralho, onde você quiser, e eu deixo o norte com a sua irmã. Você, mano, não teve tempo. Não, não teve tempo, por quê? Porque a gente não sabe atuar. Então não tem como você esticar essa conversa pra um assunto, desenrolar um assunto. Não, tem eu que acho cortar. Que já pra deixar mais uma ponta solta, por quê? Eu recebi um memorando hoje de manhã, dizendo que vai ter uma batalha agora no episódio 3, e aí depois uma batalha, eles vão ganhar, e vai ter uma batalha contra Cersei. Tá, vai falar a sua versão, porque o meu memorando foi outro. Não, meu memorando foi esse. Eu recebi no início da temporada. Vão ser mais dois episódios. Não, são três? Batalha. Não, de batalha. Ah, tá. Na verdade, então, são quatro episódios. Né? São quatro episódios ainda. Então, são os próximos dois são de batalha. O terceiro e o segundo são a batalha contra os mortos. É, o terceiro e o quarto. São a batalha contra... Não, o terceiro é contra os mortos. O quarto já é contra Cersei. Não faz sentido, mas tudo bem. Continua. E aí, faltam dois episódios. De 3 horas é de quê? Nada? Não. Mas, jovem, até agora foram 2 episódios de nada. Mas foi só uma horinha, né? Então, 2 horas de nada. Então, tá. Então, continua então, aí. Essas outras 2 horas que a gente tem... 3 horas. Essas 3 horas que a gente tem vai ser o quê? Pra arrumar a casa. De aí novo? É que a gente vai... Não, claro. Que teve arrumação de casa no início da temporada e de novo. Mas tem que fazer, porque agora vai estar tudo destruído. Vão estar voltando numa guerra. Vai, tá, a gente então, vai ficar vendo Jango varrendo rua. Isso. E aí vai ter a decisão de quem vai ser o quê... Quem vai ser horas. Rei, quem vai ser rainha, vai quem vai nenhuma... ser mão do rei, quem vai ser puta vai que pariu. Nada, só isso. Não, então. Mas aí essas questões de Daenerys vai fazer o quê? Vai entregar o norte? Tá, não vai entregar? O, vai... Tá, okay. Bom, essa então. Foi o memorando que a Amanda recebeu. O memorando que eu recebi, que não é boring nessa bosta que ela recebeu, é assim. Eu né? recebi de Game of Thrones. Você recebeu de uma coisa boa? Porque não, é boring. O memorando que eu recebi foi o do Harry Potter, né? Então o que acontece? Que esse terceiro episódio, inclusive, não tem direção. Oi? E não tem roteirista próprio, porque quem dirigiu e roteirizou foram os próprios produtores da série. Ai, que delícia. Porque eles não queriam que vazasse nada. Que bom. Então, quer dizer, as pessoas receberam cada um picote da sua cena. Imagina, Jon Snow não consegue atuar com você sabendo a história toda. Eles só receberam uma cena assim, olha pra Bran e faz assim, imagina a atuação. Olha, vai ser ótimo. E aí esse episódio é um episódio super mega decisivo que vai morrer uma caralhada de gente. Então os produtores resolveram eles mesmos dirigir. Ok, parabéns. Tô aprendendo com a Warner DC como fazer merda. E aí depois desse episódio vai ter o outro episódio que também vai ser guerra. Só que no final desse quarto episódio eles vão descobrir que, tipo assim, fudeu. A casa caiu mesmo, a gente vai ter que recuar. E aí, tipo, o Jaime ou o Tyrion vai falar: vamos ter que ir pra casa da Cersei, foda-se. Ela não quer entrar na guerra, mas a gente vai levar a guerra até ela, porque aí ela vai ter que lutar. Porque a galera que sobrar vai recuar até lá na casa da Cersei. E aí os White Walkers vão até lá atrás dele. Então vai ser um salto temporal, né? Não, aí olha só. Não, que salto temporal? Vai ter que ter um salto temporal, porque até eles chegarem lá em Cersei mas é muita coisa. Mas olha só. A gente não sabe como a luta vai desenvolver. Se eles começarem a empurrar as pessoas, já vai começar a correria. Então, ó, esse terceiro episódio vai ser da guerra. O quarto episódio vai ser essa guerra em meia. E alguém vai ter a ideia na metade do episódio de a gente vamos recuar a guerra pra dentro da casa da Cersei pra ela ser obrigada a lutar. E aí que vai ter a volta da Yara, porque ela vai poder aparecer com... Yara vai aparecer com os elefantes. Eu vou rir muito, cara. E vai comer Cersei. Sim, e aí a Cersei vai virar pro Greyjoy e vai falar, não dava pra trazer não, né? Elefante, olha eu, aí. Eu tava com o Greyjoy errado. Olha aí, cheio de elefante aí, seu incompetente. Eu tô rezando pra aparecer o Dumbo. Sim. E aí, nesse quarto episódio, sim. Na metade do episódio, eles vão descobrir que, tipo assim, a gente tem que recuar pra dentro da casa da Cersei, porque aí ela vai ser obrigada a lutar, porque a gente tá perdendo, vai morrer todo mundo. E aí, o quinto episódio vai ser essa luta que vai ser Cersei e a galera dela contra a galera, contra os White Walkers, aí vai ser aquela porradaria ali degeneralizada que realmente vai acabar com tudo. E aí o último episódio vai ser esse aí, que vai ser quem sobrou, meu filho. A gente vai atrás da Cersei e matar ela no beco, a gente vai pegar a Daenerys e vai matar, ou a gente vai matar ser de isso. Novo, ou então, porque eles vão trazer isso pra Cersei, por quê? Pro jeito da Cersei participar e matar alguém, porque a Cersei vai ter que matar um Jon Snow da vida pra poder causar, ou então a Arya conseguir matar a Cersei. Não tem, não, nessa panorâmica que tá agora, a Cersei é uma personagem muito importante, ela vai ficar só esperando o final dela, tipo, ah, tô esperando aqui pra minha cabeça ser cortada. E um monte de exército parado lá. Então eles vão fazer isso pra poder conseguir realmente destruir todos os sete reinos e aí, daí, brotar alguma coisa no último episódio, entendeu? Entendi. Bom, enfim, qualquer um dos dois... Eu acho que o meu é mais interessante. Não, pode ser, mas assim, tudo que a gente tá falando aqui, mais. Gente, é especulação, tá? A única coisa que é certa é que o terceiro e quarto episódio serão episódios de batalha. Que isso foi anunciado, sei lá, no memorando que a gente recebeu. Isso é a única coisa que bate nos dois memorandos. Exatamente, então, mas o que vai acontecer, não sabemos. Mas uma coisa eu tenho certeza, esse foi o último episódio Nada Acontece Feijoada dessa série. Porque agora... Não, segundo você não, sou memorando os dois últimos episódios, 3 horas, nada acontece feijoada, nego discutindo relação e quem vai ficar com quem. Não, calma. Eu disse, isso foi a minha especulação sobre os dois últimos episódios. No meu memorando tava dizendo só que as guerras iam acontecer no terceiro e no quarto. Ia acabar. Caraca, olha só, se você acha que não dá tempo do pessoal recuar pra terra da Cersei, imagina eles mataram o Atiok no episódio 3 e no quarto já tá lá atrás de Cersei, gente. Enfim, eu só tô repassando o que me foi passado. Mas assim, eu acho que agora daqui pra frente é tiro, porrada e bomba. Se não for, vai ser foda. Exatamente, agora é só pra frente. E aí, depois das batalhas, que eu acho que eles vão arrastar isso até o final do quinto episódio, porque já não tem mais muita coisa Eu acho que no final do quinto episódio vai terminar um cliffhanger foda, tipo assim, Daenerys e Jon Snow, qual dos dois vai ter que sobreviver pra poder continuar. E aí vai, no último episódio, vai mostrar qual deles sobreviveu, e aí daí vai mostrar realmente. Aí sim, vai ter que mostrar arrumação como é que vai ficar o tabuleiro. Exatamente, arrumação de casa. Então é isso, gente. Vamos aí esperar a próxima semana. Torcer. Pra, né? Vejam Dumbo no cinema pra dar aquela força, né? De pensamento positivo. Quem ouvir esse podcast, posta um elefante na sua TL e marca a gente, @ericsmalltalk. Isso, porque a gente tá reunindo elefantes pra levar pra Cersei, porque a gente ainda acredita que Cersei vai ser a rainha da porra toda. Mentira, a gente acha que ela vai morrer, mas a gente queria muito. Mas a gente torce pra Sansa, que é a segunda Cersei. Cersei nova geração. E Sansa mandou um recado na época do Halloween passado, tem os fotos dela se provando. Essa merda. Que ela sabia do plot, porque ela botou o menino lá, Joe Jonas, lá vestido de Cersei e ela de elefante. Então ela tá dizendo pra gente nesse Halloween que Eu sou o elefante que você sempre precisa. Exato. Então elas vão unir força. Vão eu unir acho força. Que essa foi a mensagem subliminar que a menina mandou. Sansa. E outra coisa, eu espero que também seja o último episódio que a gente vai tratar do amor. Chega, né, gente? Agora é a guerra. Ah, mas vai é ter, luta, você não acha que vai ter nego chorando em cima do defunto de alguém? Não, mas beleza, isso é entendível. Agora, ficar assim, nesse reme-reme de olha pra mim que eu olho pra você, e a gente se ama, mas a gente não se ama, mas a gente não tem oportunidade. Só não teve cena de transa do eunuco com a avulsa, porque não. Porque não dá, né? Não, dá, mas ia ter que ser uma cena mais demorada, né? É, um pouco mais trabalhada, né? Um pouco mais bem trabalhada. Né? Pois é, então. Enfim. E outra, sabe uma coisa que eu achei estranha nesse episódio? Cersei mandou o homem lá, que falam que a Lena Hyde e ele não podem atuar junto, porque eles foram namorados e estão brigados. Uhum. Mandou o episódio passado esse homem ir lá pra matar um irmão dela. Cadê esse homem que não chegou até agora? Não é tão rápido, né? Quanto o pessoal da muralha que deu a volta já chegou. Sendo que o pessoal da muralha ainda por cima teve que dar a volta por outro lugar. Porque não podia vir nem a reta, porque o chefão lá do Rei da Noite. Exato. Ah, e você viu o Bran falando? O que o Rei da Noite quer? Ele quer a noite eterna. This is the rhythm of the night. Ele quer o quê? A balada. Ele quer a área do VIP, camarote. Ele quer rei da camarote com a área VIP quer fazer cerveja upgrade. Liberada. Ele quer o upgrade de rei da noite para rei do camarote. Eita porra! O gato pulou. Socorro! Ui, socorro, gente. Sai daqui, gato. Tá possuído. Tá amarrado. Falando, tô falando. É o espírito Suzane. É, espírito Suzane. Então, é isso, mais gente. Podcast Rock Story vem aí, hein? Vem aí. E o bicho vai pegar. Mas semana que vem a gente volta falando sobre Gods. E eu espero que super empolgada por um motivo real. Não, né? Que a gente esteja delusionando exatamente. A nossa cabeça. Eu realmente espero que, assim, tenha um desfecho... Ok. Morra de um Snow da Neve. Se morrer de um Snow da Neve, pra mim pode acontecer qualquer coisa. Pode um elefante terminar rei. É. Eu acho digno. E tem aquele plot também que a gente falou, né? Que se prometerem dois gatinhos por elefante pra sapatão, e na aranha, Greyjoy, ela traz. Ela traz. Porque sapatão não pode ver gatinho, né? Exato. Aí fala, ó. A gente tá aqui pra provar. O gatinho tá aqui, ó. Tacando fogo no puteiro e a gente tá aqui. Vamos trocar um exército. Eu te dou um exército. Dou comida pro seu exército, que não tem. E você me dá uns gatinhos. Não, eu te dou comida e dois gatinhos. Não, e você me traz elefante. Eu te dou comida e elefante e você me dá um gatinho. Aí vai, aí acontece. Aí acontece. Eu acho que é isso aí. Tá. Beijo, gente. Valeu, tchau.